apenas um contato com o mundo racional. Nosso mundo de origem, que virá bem natural. Apenas um. Apenas um contato, apenas um contato. Irá fazer nosso leão legal. Mais um contato, mais um contato. Apenas mais um contato. Apenas um contato. Você vai ver beleza sem mulheres de Oxum me querem, mulheres de Oba me testem. aqui à tarde. Zona rural de cachoeira, quilombos urbanos, tipo assim, lugar da feira. Eu nunca rimo besteira. Esse som é tipo cósmico. Vários parceiros tão trancados, outros no óbito. Eu vou seguindo no flow. Desse jeito você já de hip hop sempre fortaleceu e demorou. De chavô foi pra cabeça nas ruas da cidade. Pode crer, tem que ter certeza nas palavras que são cantadas, nas coisas que são aprendidas. Desse jeito eu vou seguindo na rima. Vocabulário extenso, então eu chego engatilhado. Mano, sabe que a gente por é todos meios necessários no freestyle internacionalizado. Vou jogando esse free, pode crer. Desse jeito já tô com meus olhos baixos. Vou pegar o tofino que tá aqui na mesa. Desse jeito eu só bebo água, parei com a breja. Desse jeito com certeza, sem refrão, a gente sempre vai fazer na cabeça. Arte rimática é o que nos move nas ruas da cidade, pode crer. Humildade prevalece, cada dia um sorriso, um sonho, uma vida. Quantos pivetes que morreram na mão da polícia. Vou seguindo no free, desse jeito assim. A ganjo na base, sabe, tipo assim como o Ridim. Arte concreta, abstrata, contradições na palavra. Vou seguindo desse jeito, roll. Meu rap tipo rima embolada. Meu rap tipo rima embolada. Tipo rima embolada. Meu rap tipo rima embolada. Tipo rima embolada. Tipo rima embolada. Tipo rima, ei. O meus raps tipo rima embolada. Ei. Tipo rima embolada. Ah, tipo, tipo, tipo, tipo. Tipo, tipo, tipo. Porra, bateu certo, viu? Próxima vez a gente vai gravar, viu? Caralho. Salve, salve, Chavit Bass. Diretamente de Israel. Vou ter que falar, viu? Palestina livre, viu? Fui Palestine, viu? Porra, aí deu uma só. Louco, fale mais desse programa aí pra galera pegar a visão aí, velho. Pois é, pessoal, a gente tá aqui experimentando um software chamado Jantaba. Jantaba. É, Jantaba é feito por um programador brasileiro, o Eliezer de Jesus, né? Lá de Santa Catarina. E a gente tá aqui com o Chavit Bass, diretamente de Israel, tocando baixo com a gente. E agora, por exemplo, eu vou soltar um sample aqui de uma banda brasileira, né? Nômade de Orquestra. Então esse aqui é... Então é o seguinte, Sound Beat System, um breve ensaio do que vem por aí. Agora a gente vai estar conectado internacionalmente, o bagulho vai ficar doido. Dente Dúvida tá na casa, viu? Vixe, olha quem entrou aqui, Balbino. Bota esse aí. Esse, acho que eu até sei que sample é esse aí, viu, mano? Joga aí pra mim ver se é esse mesmo. Entrou, bota aí. Bota um reggae. Reggae. Reggae.